primeiro instante vi que era amor. No momento em que a gente se encontrou, no segundo instante vi que era você. Eu já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você é a linda, pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas, eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha, numa cama dormir de coxinha. Deus abençoou a nossa união e os anjos cantam nosso amor. Wish I was a punk rocker with flowers in my hair. In 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late into a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. When the head of state didn't play guitar, not everybody drove a car. When music really mattered and when radio was king. When accountants didn't have control and the media couldn't buy your soul. When computers were still scary and we didn't know everything. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. In 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late into a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. When pop stars still remained a myth and ignorance could still be bliss. And when God saved the queen, she turned a whiter shade of pale. My mom and dad were in their teens and anarchy was still a dream. And the only way to stay in touch was a letter and the mail. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers. record shops were still on top, and vinyl was all that they stopped, and the super info highway was still drifting out in space. Kids were wearing hand-me-downs and playing games, men kick arounds, and footballers still had long hair and dirt across their face. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late into a world that doesn't care. Yeah. cena musical efervescente dos anos 70 proporcionou o nascimento de uma nova ferramenta de divulgação, seja de uma música ou de um disco completo. Um site americano elegeu recentemente uma lista com as 25 melhores músicas. As 25, isso mesmo. Agora eu vou tocar um trechinho das 25. E na posição 25 está a música It's Only Rock and Roll, de 1974, da banda Rolling Stones. Posição 24, está a música Idendry, de 1978, da banda Ray Spell. Agora na posição 23 está Tung Po, da banda Yellow Magic Orchestra, música de 1979. Posição 22 está Bee Gees com a música No Nelly Days, de 1970. Na posição 21 está Blondie, a banda Blondie, com a música Heart of Glass, de 1978. Essa música é muito legal. Radio, bring us. Bring us. Vamos ouvir agora Gracie Jones com a música Do or Die. I can tell an Eskimo store. Maybe you're a Na próxima posição está Prince. Essa música chama I Wanna Be Your Love. O ano é 1979. A voz dele tá muito engraçada nessa música. Essa música é muito divertida. Na posição 18 está Gloria Gaynor com a música I Will Survive. Na próxima posição está o Alan Parsons com a música I Ought to Want to Be Like You. Falei tão rápido que nem deu pra entender. Mas é que eu tenho que ser rápida, senão o áudio vai ficar muito longo. Afinal, são 25 músicas. Só posso tocar um trechinho de cada. Muito pouquinho mesmo. Na posição 16 está Blonde Tom Hats, I Don't Like Mondays. O clipe dessa música é muito sinistro. Na posição 15 está ABBA, na posição 15 com a música Take a Chance on Me. Na próxima posição está Joni Mitchell com a música Big Yellow Taxi. Na posição 13 está uma música do ano de 1977. Essa música é do Giorgio Moroder. E a música se chama From Here to Eternity. Amei o nome dessa música. E ela está na posição 13. A batida dessa música é tão maravilhosa que nem parece que é dos anos 70, porque naquela época não tinha tantas músicas com essa batida energética, tão enérgica, tão gostosa de ouvir. Eu particularmente achei essa música fantástica. Yeah. posição 12 está essa música, chamada You Make Me Feel, do Sylvester. Essa música é do ano de 79, isso mesmo, 1979. Na música, quer dizer, na próxima posição está David Bowie com a música Life on Mars. Incrível essa música. Eita, que música, hein? Gosto muito. Incrível mesmo essa música. Agora vamos para a próxima posição. Na décima posição está essa música, chamada Tour de Rage, do The Residents. Eu nem sei por que escolher essa música, porque eu nunca ouvi ela. Que raios de pessoa que escolheu o site, porque ele escolheu essa música. Um site escolheu as 25 melhores músicas dos anos 70. E eu não gostei. Não gostei dessa música. Essa batidinha aí tá legal, mas a letra da música ficou a desejar, né? Ficou muito a desejar. Cadê os caras cantando? Eu tô rindo. Eu tô vendo aqui, tô assistindo o videoclipe dessa música, que é bizarro. Que isso? Os caras tão pulando igual uns loucos no clipe. Vou agora pra próxima. Próxima. Um site americano escolheu as 25 melhores músicas dos anos 70. E eu nunca ouvi essa música, que está na nona posição. E isso que eu conheço bastante música dos anos 70, hein? Essa música se chama She's Gone. É do ano de 1973. Bem no inicinho dos anos 70. Na oitava posição está George Harrison com a música This Song. Isso mesmo, This Song. Essa foi boa. This Song. Barbaridade, hein? Que coisa, barbaridade. Que barbaridade, hein? Essa música eu não ouvi também. Está na oitava posição. Gostei das instrumentais dessa música chamada Making Plans for Nigel. Essa música parece legal, muito boa. Apesar de eu nunca ter ouvido, né? Mas... aham, honey, gostei. está tão boa essa música que dá vontade de ouvir toda ela. Happy. Gostei da letra da música. Guitarra e bateria. Gostei da instrumental. Continuo ou não ouvindo ela? Hein? O que você acha? Sim ou não? Yeah? A resposta é sim? Então tá. Então vamos continuar ouvindo ela. Puxa vida, agora sim acertaram. Agora sim, botaram uma música que eu amo. Essa música eu adoro, é a minha favorita. É do Michael Jackson. Se chama Rock It You. O videoclipe dessa música é estupendo, formidável. Amo há vários anos essa música. O ano é de 1979. Na quinta posição, botaram a música The Hobbit, do Kraftwerk. The Hobbit, os robôs. Eu tô olhando esse clipe aqui, eu tô abismada. Muito abismada, porque esse videoclipe é uma coisa que muito diferente. Tô chocada com o clipe dessa música. Impressionada estou. Chocada estou. Estou bem impressionada. Muito mesmo. Impressionada. Impressionada. Ai, ai, vamos para a próxima. Na quarta posição está Elvis Costello. Com a música Accidents Will Happen. O clipe dessa música é uma animação em desenho. Tá de brincadeira, hein? Tá de brincadeira. Ora. Eu tô até sem palavras, tô até a voz dessa cantora. Ela se chama Kate Bass. Ela está na terceira posição. Essa música eu já ouvi antes, em algum lugar, mas eu não me lembro. Cada uma, hein? Na segunda posição está Into Begging Us the End, com a música The Truth About The Evolution. A verdade sobre a evolução, se chama a música. Eu falei cada uma porque eu tô olhando os videoclipes dos anos 70, de cada posição, e, cara, tô sem palavras. Porque é cada uma que eu tô vendo. Esse videoclipe é de deixar a pessoa sem palavras quando assiste, porque é muito maluco. Os caras estão tocando com uma máscara, umas máscaras de rosto de seres humanos. Quer dizer, só que é umas máscaras muito assustadoras. Muito mesmo. Sabe aquelas máscaras de carnaval? Com um rosto muito estranho? É a máscara que eles estão usando nesse clipe dos anos 70. Só que é muito bizarro. Eles estão tocando com os macacões de quem trabalha em usina. Agora apareceu dois caras fantasiados de macaco batendo na bunda de uma mulher idosa. Tipo, esse vídeo é... Ai, ai, ai, não vou nem comentar. Agora vamos para a primeira posição. Na primeira posição está a banda Queen, com a música Bohemian Rhapsody, de 1975. Eu acho que todo mundo já assistiu esse videoclipe. É bacana, bem legal. Estas foram as 25 melhores músicas dos anos 70. Um site elegeu as 25 melhores músicas, um site americano. E realmente eu gostei de algumas, agora outras não. Essa música eu acho boa. For 2,000 years. You. adoro ouvir músicas russas. Essa música é muito boa. O solo de guitarra é muito bom. Essa música é excelente. Stop feeling, no, won't stop feeling you. this anymore. I can't stop, no, I won't stop feeling, and the fun's not anymore. But I can't stop, no, I don't stop feeling, 'cause you leave me dancing alone. Oh, you leave me to die on the floor. But you can't feel it, you can't feel it, you can't feel it. Oh, you can't feel anymore, or feel anymore, or feel anymore, or feel anymore. Can't stop feeling, no, I won't stop feeling. Stop feeling, no, I won't stop feeling. You can't feel it, you can't feel it, you can't feel it. Oh, you can't feel anymore, feel anymore, feel anymore, feel anymore. Such a sad, such a sorrow. Feel the needle on my 45. Llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón.